Meteoro. Carreta Mega Meteoro. O pancadão automotivo de Belém do Pará. O amor que um dia eu sonhei, encontrei você. Seu jeito de me amar me faz enlouquecer. Meu eterno amor, não vivo sem te ter. Sonora do Pará. Mixagem do top DJ Ronildo, considerado DJ Nilson Original. De Belém do Pará. O considerado. Super DJ Ronildo considerado. Me apaixonei, eu sei, e agora não volto atrás.

se engane. Aqui é Carreta Meteoro. Tecnologia sonora do Pará. Mixagem do top DJ Ronildo Considerado e DJ Nilson Original. Tecnologia sonora do Pará. Mixagem do top DJ Ronildo Considerado e DJ Nilson Original. Lucia, te quero de novo. Dança, me beija, me beija gostoso. Quero me acabar nos teus braços, no gozo. Mas louca, Lucia, te quero de novo. Dança, me beija gostoso. Quero me acabar nos teus braços, no gozo. Meu amor, amor e carinho só com você, porque só agora você vem me ver. Lucia, te quero de novo. Me abraça, me beija gostoso. Quero me acabar nos teus braços, no gozo. Me beija gostoso. Quero me acabar nos teus braços, no gozo. O tempo passou e você nem ligou. Chegue mais bem perto, meu amor. Amor e carinho só com você, porque só agora você vem me ver. Arrepia, minha Mega Meteoro. Da Mega Meteor. DJ Ronildo Considerado. Tocando as marcantes no 14 DJ. Uhul! Parece que você ficou com medo. Colocou tanto defeito em alguém que só quis te amar. Agora vem chorar na minha porta. Vem dizer que se importa, mas é tarde pra se reclamar. Você jurou. Sou essa galera da Meteoro, o pancadão automotivo de Belém do Pará. DJ Moisés. O incomparável. It really makes my mouse click. Gino, no. Toma, toma. Come sit down on my laptop. Gino, no. And do a little hip-hop. Gino, no. Let's go into the chat room. Gino, no. And do a little boom-boom. Gino, no. I saw you in the disco. Gino, no. Last week in San Francisco. Gino, no. Way to use your joystick. Gino, no. Has really made me feel sick. Gino, no. DJ Moisés. O incomparável. Arrepia, minha mega meteoro. Manda ver. Cadê o combo? DJ Alex, os mais caros. O inigualável. Onda VIP. É só na fuleiragem. Cadê o combo? Cadê o combo? Cadê o combo? Cadê o combo? Automotivo de Belém do Pará. Se engane, aqui é Carreta Meteoro. Alô, eu sou a Paula. Quem é que liga? Banda Ravelli, DJs Léo e David, simplesmente Isabelense. Relaxar. Então chupa pau e manda ver. Mega Meteoro, o pancadão automotivo de Belém do Pará. Estremece tudo, minha carreta Mega Meteoro. Super DJ Ronildo. Já fico a te imaginar. Amor, amor, eu preciso te amar. Eu não aguento essa distância, maltrata meu coração. Sozinha aqui estou, vem depressa, meu amor. Tati, Tati absoluta. Onde você está? Eu preciso te encontrar. Escute nossa música, o som do pancadão. Te amo, minha filha, você é minha paixão. Tati, Tati absoluta. Onde você está? Eu preciso te encontrar. Escute nossa música, o som do pancadão. Te amo, minha filha, você é minha paixão. Eu só penso em te amar. Amor, amor, vê se para de evitar. As nossas aventuras já não dá pra esquecer. Te peço por favor, não me deixe mais sofrer. Tati, Tati absoluta. Onde você está? Eu preciso te encontrar. Escute nossa música, o som do pancadão. Te amo, minha filha, você é minha paixão. Tati, Tati absoluta. Onde você está? Eu preciso te encontrar. Escute nossa música, o som do pancadão. Te amo, minha filha, você é minha paixão. Mauricinho Pancadão, é sucesso! Égua, tá só o creme, DJ! Carreta Mega Meteoro! Meteor, Tecnologia Sonora do Pará. Mixagem do top DJ Ronildo, considerado DJ Nilson Original. DJ Gal. Infectados e DJ Júlio Final. DJ Galpana, o respeitado. Carreta Mega Meteoro, o pancadão automotivo de Belém do Pará. Super DJ Ronildo considerado. Automotivo de Belém do Pará. Banda, banda, quero o fenômeno do Melody. Te esperei, que bom que você veio, me emocionei. Você é o sonho mais bonito que realizei. Agora eu sei que é de verdade esse nosso amor. Meu amor,